das ilusões, das distrações, pra ser mais preciso. A vida é arte, o amor bandido. Ainda bem que eu te encontrei por essas multidões. Ou nada mais faria sentido. Sou só mais um louco sonhando grande. Quanto eu tenho nem é tão importante. Mas se depender de mim, sabe que eu vou te dar tudo em diamante. Ela me diz que vai rodar o mundo inteiro comigo. Tá de mala pronta pra qualquer destino. E só vem, não pensa em nada. E que ela me diz que vai rodar o mundo inteiro comigo. Tá de mala pronta pra qualquer destino. Então vem, não pensa em nada. Deixa eu te levar. Pro que diz o povo. Contigo todo tempo é pouco. Eu quero amar você. Me leva pra um lugar bem louco. Eu cansei de passar sufoco. A gente merece um ao outro e muito mais. Me diz por quê? O nosso amor é quase sempre difícil. Essa bandida foi o meu maior vício. Então me diz, diz por quê? Nosso amor é quase sempre difícil. Essa bandida é tudo que eu mais preciso. Então deixa eu te levar daqui pra outro lugar. Tu tem o melhor de mim. Deixa eu te lembrar. Deixa eu te levar daqui pra outro lugar. Tu tem o melhor de mim. Deixa eu te lembrar. Nosso amor é bandido. Se te amar é proibido. Sou fugitivo, vem viver comigo. Esse amor bandido. Nós pode fugir de tudo, viajar o mundo. Pronto pra mudar minha vida toda em um segundo. Foda-se tudo, todos os problemas. Qualquer lugar que passa, ela rouba a cena. Tudo fica melhor quando cê tá comigo. Sorte grande ter você, ganhei na Mega Sena. Hoje eu tô de volta em casa, amanhã eu parto. Da vida me separo, mas amanhã me caso. Correndo contra mim e procurando a paz. Então por que que eu sempre tô um passo atrás? Hoje eu tô de volta em casa, amanhã eu parto. Da vida me separo, mas amanhã me caso. Correndo contra mim e procurando a paz. Então por que que eu sempre tô um passo atrás? Deixa eu te levar daqui pra outro lugar. Tu tem o melhor de mim. Deixa eu te lembrar. Deixa eu te levar daqui pra outro lugar. Tu tem o melhor de mim. Deixa eu te lembrar. Nosso amor é bandido. Sem você então nada faz sentido. Eu tava em outra direção, mas mudei o sentido. Tô ligado que ela fecha. Sabia que ela era certa. Como se eu tivesse um sexto sentido.